Baixa as armas, que o bicho tá pegando ao tempo malandro. Libera o cara, não mata esse fulano. Chega de guerra, de treta, de malandragem. Na madruga o sangue ferve e rola pilantragem. Altos inquérito, altos B.O. Pivete de menor já se espelha em bandido, olha só, de pó. A lata de mela no minuto esfarela. Faz o corre na favela, meu mano na cela. Por causa dela, os vizinhos ficaram naquela. Deram uma goela, mas Ceilândia é real, não é história de novela. Passa na Globo ou na SBT. Olhe pra CI e vê se é cenário de TV. Infelizmente a vida real não é tão bela assim. Vou te alertando e te libertando das correntes do Plim Plim. Guarde o meu nome e vê se não esquece. Calipe Dog, Ceilândia Norte, onde o respeito prevalece. De ponta a ponta, em cada esquina. Rosmana, as minas aos poucos mudam a rotina. Estudar, trampar, ter fé que um dia vamos chegar lá. Lutar e acreditar, maluco, baixa as armas. Se o melhor da vida quiser provar, quiser provar. Baixa as armas, paz, paz, paz. Chega de guerra, maluco, deixa a paz reinar. Baixa as armas, paz, paz, paz. Chega de guerra, maluco, deixa a paz reinar. Baixa as armas, paz, paz, paz. Chega de guerra, maluco, deixa a paz reinar. Baixa as armas, paz, paz, paz. Chega de guerra, maluco, deixa a paz reinar. Baixa as armas, chega de tanto sangue jorrando. Chega de luto, desespero e mãe chorando. A confiança é algo que não se deve perder. Você confia em quantos, quantos confiam em você? Por pilantragem, trairagem, muita gente desceu. E você se pergunta, será que esse sou eu? A sedução do mundo cão, transforma o coração. Faz de um cara de boa, assassino sem perdão. Olhe bem por onde anda, pense muito bem nisso. Tu dá mil passos e só um dá no precipício. Vivendo na guerra é difícil ter a paz. Sangue no olho e pilantragem não me pedem mais. Deixa a treta de lado, vá pro lado do bem. Você não tem a vida eterna agora, amém. Confie em Deus, véi, preste atenção. Só existe um que é leal e nele há perdão. A melhor arma é a que não jorra sangue. Mostre pros outros que tu pode, essa é a revanche. Muitos caras tão afim de ver a tua queda, mas muitos querem que tu saia de boa dessa. Espero que tenha entendido o meu recado. Faça sua parte aí, véi, tá ligado? Solte o revólver, não caia por ele. Sua vida vale mais onde tu esteve. Baixa as armas, paz, paz, paz. Chega de guerra, maluco, deixa a paz reinar. Baixa as armas, paz, paz, paz. Chega de guerra, maluco, deixa a paz reinar. Baixa as armas, paz, paz, paz. Chega de guerra, maluco, deixa a paz reinar. Baixa as armas, paz, paz, paz. Chega de guerra, maluco, deixa a paz reinar. Aposente as armas, que o rap contra o crime é perfeito. O mais complexo estudo sobre a violência já feito. Todos passam a ver o que acontece, porque tanta gente padece. As escamas dos olhos caem, todos os traumas saem. Irmão, entenda que quando uma arma você usava, com o próprio inimigo você compactuava. Superando o odiador, negro cão rimador. Aí liga a saída, em Cristo de volta à vida. Eu tenho as moral de fazer rap nacional, baseado na verdade, da melhor qualidade. Eu confio no meu taco, me defendo e ataco. Não precisa dar pitaco, foi unânime a decisão. Rap gospel cristão, mais uma vez que Deus concedeu. Negro cão, Capone, Patino, Romeu, calibre 23. Que Deus abençoe todos vocês. Baixa as armas, paz, paz, paz. Chega de guerra, maluco, deixa a paz reinar. Baixa as armas, paz, paz, paz. Chega de guerra, maluco, deixa a paz reinar. Baixa as armas, paz, paz, paz. Chega de guerra, maluco, deixa a paz reinar. Baixa as armas, paz, paz, paz. Chega de guerra, maluco, deixa a paz reinar.